amor e falta de união. Este mundo perdido não olha pro céu, é do alto que vem o amor que é fiel, amor que transforma a vida do homem. Se todos se unissem numa voz e num só amor, procurando servir melhor o Criador, essa falta de amor de amor.